Suicide Water, the Low Cast. Interrompemos esse programa para transmitir o Regular News. Vamos ver o que aconteceu no mundo essa semana, então. Bom, tivemos a notícia triste, né? A gente perdeu o diretor Hector Babenco, que dirigiu o Pixote, dirigiu o Carandiru, tá ligado, Carandiru? Não, nunca ouvi falar dessas coisas. O filme Carandiru, pô? Não, não vi, eu não vi. Rodrigo Santoro, o Pixote, cidade... de noiva? Não, não vi. Ah, eu só vi Cidade de Deus e Tropa de Elite. É um filme da hora. Ontem passou o filme sobre a vida dele, é uma putaria do cacete. É um filme que começa com profundidade, mas virou uma merda depois. Ah, criança perde Nelson Rodrigues. Deixa aquele podcast de doce fazer essa análise. É o trabalho deles. É o trabalho deles. É, bom, se a gente perdeu o Sabato Magaldi também, que era um cara que escrevia pra teatro, ele escrevia... Nunca ouvi falar também. Sobre toda a pedagogia do teatro, por assim dizer, entendeu? Toda a teoria por trás. Fora a parte dos gays, as lésbicas e... E ele foi, sem falar que foi o primeiro cara que olhou pro Nelson Rodrigues e falou, esse cara é foda. Justo, né? Reconheceu um gênio. É, e tipo, enquanto a galera só tacava pedra no Nelson Rodrigues, né? Normal. Mas beleza. Bom, tivemos atentado na França também, que foi, cara, puta que pariu. O maluco pega um caminhão e só ataca 80 e poucas pessoas que estavam assistindo um show de fogos. Puta merda. É, você tá ligado? A galera nem viu o caminhão vindo, né? Tava todo mundo olhando pra cima. É, você dá asa pra esses caras. É foda. Ah, não vamos comentar isso que se dá merda. Continua. É, não queremos ser atacados por... Next! Nenhum estado... Diferente do brasileiro, vambora. Bom, falando desse estado aí... Não, continua, não. Religião. Lá, eu não quero ouvir. Calma que a próxima história é boa. Sabia que em uma faculdade federal brasileira, que eu não vou citar porque eu não quero protesto e nem mimimi, mas uma faculdade federal brasileira estava dando emprego para um professor franco-argelino ligado ao Estado Islâmico? Eita porra! Eita caralho! Mas ele foi deportado e ele tá em solo francês agora. Ah, os franceses. É, lá não tem problema. Os franceses, né? Que se virem com ele agora. Mas tá, ele tava aqui no Brasil, tá ligado? Malandro. Não que não tenha mais, né? Convenhamos. Deve ter mais uma caralhada ali, mas... Tão surpreendente quanto um professor ligado ao Estado Islâmico dando aula numa faculdade federal, que pá, daqui pra ali, né? Um passo. Uhum. Mas mais surpreendente que isso é o Mick Jagger ser pai de novo aos 72 anos, cara. Caralho. Puta que pariu. Nossa. I can get no satisfaction mesmo, né, cara? Caraca, o cara não mano. Para, velho. Chega, velho! Já tá na hora de você parar, velho. Já tá na bucha. Nossa! Ele fez isso e depois foi tomar soro no hospital, não, né? Porque ele não aguentou. E teve apagou. E teve um outro da banda que foi pai recentemente também. Cacete, velho. E, mano, quem foi a corajosa? Tem, cara, 12 anos. Bom, do Mick Jagger é uma bailarina aí. 30 anos. É por aí. O que o dinheiro não faz, né? Eu quero dinheiro por isso, mano. Que o dinheiro não faz. Eu quero dinheiro por isso, porque o dinheiro inibe qualquer moral, entendeu? Você consegue, você pode ser feio, você pode estar acabado, pode estar ser um usuário de drogas, ex-usuário de drogas, desgraçado, nojento. Mas agora, a mina gostosinha olha pra você e vê aquele chumaz de grana no bolso, ela fala, ó, esse cara é gente boa. Mas isso vem da evolução, tá ligado? Claro. Procura um provedor, entendeu? Isso, é a vida mais fácil, né, cara? É, quem que vai te prover vida mais fácil do que o dinheiro? Semi-limitado. Então não é julgável, sabe? É compreensível. E por último, que eu separei aqui... Puta que pariu, eu vi um gameplay de Battlefield 1, rapaz! Puta merda, meu cara! Meu Deus, velho! Eu quase chorei. Eu fiquei maluco, cara! Eu arrepiei, eu quase chorei, eu senti. Nossa, a vou tirar a blusa que deu até calor agora. Calma, cara, tá com tensão. Rapaz, Battlefield 1 é demais, cara. É Heroes and Generals com Full HD, cara, meu Deus, velho! Calma, velho, você vai ter um ataque, se segura! Nossa, velho! Na moral, eu não tenho palavras pra descrever esse jogo. Eu me senti do mesmo jeito que quando eu vi Far Cry 3 Blue Dragon, cara. Foi uma sensação que tomou conta, assim. Coisa que eu não sentia há muito tempo, porque geralmente chega jogo novo e você fala, ah, legalzinho, mas tanto faz, sabe? Quando chegar eu jogo meia horinha lá e abandono também. Igual The Crew foi um jogo que eu gostei mais ou menos. Jogou um mês, né? Joguei um mês e pouco, dois meses. E aí eu falei, ah, sabe, se foda. Também era um lag do inferno, o computador não aguentava, ficava peidando pra rodar. Mas o Battlefield, cara, eu achei lindo. Battlefield, aquela cara, parada, nossa. Aquela parada do mapa, de você morrer, só dar sair de zoom, né, do mapa, assim, subir no mapa e depois spawnar descendo, cara, eu achei isso muito foda. Cara, é genial. É óbvio, que num PC fraco isso vai levar vidas pra acontecer. Porque você spawna enquanto desce a câmera. Então isso é um problema. Também outra parada que eu curti pra cacete é você, a parte do avião, cara. O dogfight. Nossa, dogfight. Tá muito lindo, cara. E outra, não tem mais metralhadora automática. Não. As metralhadoras você precisa de um player pra operar. Esse então... é que é o negócio. Agora você não. É, né, tipo, é diferente do Gunship, do Cobra, do Hunter, do whatever, esses nomes de Gunship aí. Que você podia estar ali de piloto e atirando ao mesmo tempo. Não tem mais isso. Eu acho que pode até ter futuramente, mas por agora não tem. Não tem. E o negócio é o seguinte, você é obrigado a ter alguém, um wingman, na sua aeronave, tá ligado? Eu achei cabuloso demais. O Barney curtiu isso. Eu achei muito foda. Da hora, nossa, o Battlefield, cara. E as animações, cara? Tem animação pra entrar no carro, tem animação... Não tem pra nação pra sair, não tem pra sair. Não? Sair é instantâneo, eu vi no gameplay, sair é completamente instantâneo, igual o antigo, tá ligado? Isso, ah, mas entrar já é legal, cara. Entra quem é legal. Sabe no próximo, mas... no do Vietnã, que vier depois, ah, a gente não consegue... Vem, não vem, não vem. Mas... eles não tem mais culhão pra fazer isso. Nossa, mas cara... Sabe por quê? Mas eu acho isso escroto, porque no competitivo vai ficar chato esse negócio de você ter animação pra entrar. Porque muitas vezes no competitivo, cara, a gente que joga casual, não tem problema. Você vê a animaçãozinha, você acha legal nas primeiras 150 vezes. Depois fica tanto faz. Agora, no competitivo, você precisa das coisas rápido, o mais rápido possível. E entrar num tanque com animação de 3, 5 segundos, não é legal. Pode até parecer pouco, é muito pouco, 3 segundos. Mas, mano, 3 segundos é, sei lá, 10, 15% de uma flag, entendeu? É, e isso não é bom pro cenário competitivo. O Battlefield 4 já caga muito com o competitivo. Se eles não consertarem com o Battlefield 1, cara, abraço. E todo mundo sabe, eu imagino que quem acompanha pelo menos o mínimo, igual eu, de competitivo, sabe que Rainbow Six não vai muito longe desse jeito que tá indo, né? O hack pra tudo que é lado, o nego te olhando atrás da parede, ridículo demais. Pra um jogo tão grande, né, cara? Pra um jogo tão grande e tão caro, né, cara? Ter hack assim a roda. Mas isso é normal de jogo FPS. É semi-impossível tirar hack de jogo FPS. Tudo bem que COD e BF, quando é novo, não tem hack. E eu acho que o BO2 ainda não tem, mas whatever. Mas é uma parada que tem que ser consertado. É, também é compreensível que a Ubisoft não saiba mexer muito bem com essa área, porque é o primeiro jogo FPS dela, né? Eu não lembro de outro. Não, tem o não, Far tem... Cry da vida. Ah, mas whatever, aquilo não é multiplayer. Eu falo assim, FPS multiplayer. Entende? Subentende. MMO FPS. Isso. O multiplayer, que é complicado de se lidar, porque você trabalhar com gente é um nojo, e quando você faz um jogo single player, você não tem esse problema, sabe? Foda-se, o que eu fiz e aceito. Mas não dá pra deixar isso continuar assim, ainda mais num game competitivo, né? Faz sentido. Bom, é isso aí. Aqui é o Sadrak, e aqui em casa eu sou o Player 1. Ou não. Ou não. Aqui é o Meshack Sam. Oh yeah! Ah, Sir Sam. Então, o assunto de hoje é game. E mais precisamente, o que tá acontecendo com a indústria dos games. Vamos falar com o nosso especialista. Ou não. Ou não. Fala, Meshack. O que é que eu falo, seu porra? Ué, o você, que tá ali? Você fez a pauta, eu cara. Eu sei lá, caralho. Eu só escrevi. Dá uma lida ali. Calma aí, que você leu. Eu só escrevi, entendeu? Calma aí. Beleza. Em 83, a Atari tava comendo toba de geral. Tava semi-monopólio aquela porra. Tava tinindo, torando de jogo. E aí a galera tava muito naquela parada. Assim, não, vou fazer jogo pra caralho pra ganhar dinheiro. Fazer, né? Jogo pra Atari. Então, o negócio é fazer jogo pra Atari. O negócio vamos é lá. Ganhar dinheiro. E saía cada jogo merda, velho. Puta que pariu. Muito jogo ruim, jogo inacabado, jogo sem sentido. Jogo que você não tinha o que fazer, velho. Era pior que pinball naquela porra. Tinha até jogo de putaria, né? Tinha, aquilo. Tinha. Não sei quem conseguia se citar com aquela porra, mas preciso de um tratamento rápido. O negócio é que surgiu, entre essas merdas, surgiu ET, que foi a gota d'água. O jogo do ET. Que gerou um monte de conspiração depois, foi, nos anos foi. 90, full conspirações, né? Parece que ninguém tem memória, né? Foi bom pra caralho, inclusive. E aí rolou toda aquela treta de que vão enterrar essas merdas, isso nunca aconteceu, apagar a história, né? 1984, é isso? 1984, isso, apagar a história. Isso. Vamos apagar a história. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem isso, controla exato, o presente, exato. Controla o passado. Entendeu? Exato. E aí, eles meio que enterraram aquela porra que foi descoberto. Sim, eles enterraram aquela merda. E no fim das contas, a bolha explodiu e todo mundo se fodeu, né? É, porque de uma hora pra outra, fazer game não dava mais dinheiro. Não, porque de 2 milhões... Não, 2 bilhões de consoles vendidos em 82, só venderam 100 milhões em 85. Então a galera tava bem fodida. É, e quem podia contar com isso, né? Uma indústria que ia morrer de uma hora pra outra, pra ficar em coma. A galera tava fodida. Enquanto isso tudo acontecia, na Europa rolava uma campanha fuderosa pra exaltar o PC. Por que você vai dar um videogame que vai fuder a sua criança na escola, enquanto você pode dar um PC que vai preparar ele pro futuro? Lembrando lembrando que nessa época todo mundo ainda acreditava que o videogame estragava a televisão. Sim, sim, com certeza. Então na Europa a galera tava comprando PC pra caralho, porque tava barato. Tava bom. IBM ou Nano. É, ou Nano pra caralho. PC Master Race. PC Master Race e 64 bits. É, só jogo foda. E no fim das contas, a Europa tava lotada de PC, enquanto os Estados Unidos tomavam no cu com a Atari, né? Com a Atari. E a última esperança da Atari foi recuperar tudo o tempo perdido com Pac-Man, adaptação pra console. O que podia ser uma baita balsa de salvação, né, pra eles. Porque Pac-Man era um sucesso, né? Que era sucesso Pac-Man, pra caralho. Nossa, tinha tudo do Pac-Man. Tinha campeonato de Pac-Man. Todo mundo gostava disso. Né? Mulher do Pac-Man, lembra? Era meio putareia aquela porra. Chegou a ter desenho animado Pac-Man. Chegou. Viu? É horrível. Chegou. Nossa. A família do Pac-Man. Horroroso. É muito ridículo. E eu joguei de SNES, inclusive. Era até legalzinho, pra falar a verdade. O SNES era bom. Era legal, era legal. A gente jogou no Dynavision, mas era bom, era a mesma coisa. Não, Dynavision superior a SNES. É, chupa a sociedade. Tipo, Dynavision... Rodava SNES, rodava NES, comia todo mundo, era isso aí. PlayStation de cu é rola. E o controle era barato, mas quebrava de 6 em 6 meses. É, melhor que o controle de PC, quebra de 2 em 2 meses. É, justo. E aí o que pensando foi... Pensando bem, nossa, tá durando bastante, mas foi. É, tá rolando, tá até. Mas também quantos jogos você jogou naquela porra? É... 2, né? Por aí. Passou do Shao Kahn com ele? Não passou do Shao Kahn. Não joguei Mortal Kombat. É, passa Shao Kahn com ele inteiro, duvido. Eu joguei Notch a Hero com ele, tentei jogar Warframe, foi uma bosta, tentei jogar... Just Cause. Just Cause é bom. Nossa, jogabilidade. Mas no Just PC, Cause, eu não acostumei. O teclado é muito superior a controle. É muito ruim jogar no controle. Não dá. O que foi um tiro no pé do caralho tentar fazer o port pra Pac-Man. É, que, cara, não deu certo. Todo mundo falou, nossa, que merda de jogo. É a mesma coisa. E a bolha tinha se fudido, né? Mais uma vez. É, porque todo mundo esperava um Pac-Man 2, né? Nessa época. Com certeza. O que veio salvar os caras foi a Nintendo, com o SNES. Really, nigga? Com o NES. 88, que comprou... Porra, quem não conhece a fama do NES? Né, cara? É impossível dizer o tamanho da fama do NES. Na verdade, é possível, tá na minha frente, mas não é irrelevante. O negócio é que salvou toda a porra da indústria. Você hoje joga videogame por causa da Nintendo, apesar dela ser irrelevante hoje. Irrelevante é a minha caceta. Graças a Pokémon GO, a Nintendo superou a Sony em valor de mercado. Com os seus consoles merdinha de quinta geração. Ultimamente a Nintendo só produz console pra criança hiperativa. De 100 dólares? De 100 dólares, que você vai comprar e ela vai quebrar em uma semana e... Ou vai perder aquele famoso videogame pra namorada, entendeu? Porque você quer jogar, você quer que ela jogue alguma coisa, você dá alguma coisa pra ela jogar. A Nintendo 3DS, ela vai achar lindo os pokémons da 48ª geração, que lança todo ano. Pokémon. Falando nisso, tem franquias que, cara, tem que acabar, né? Tem, tá na hora já. Tem franquias que tem que acabar. É tipo, e é difícil franquias que mantêm o meu espírito do começo, tipo, Final Fantasy, que, tipo, cara, pode ser uma porcaria, é uma porcaria, mas é a mesma porcaria. É a mesma, né, cara? É, não... Tem um mérito de seguir uma lógica, tem uma, né, galera que curte, mas tá estilo... Tem os japoneses da... Sim. Curte, mas já tá estilo, sei lá, Dragon Ball, tá ligado? Já passou da hora de acabar essa merda, cara. Dá um ponto final nessa série, não é Final Fantasy, porque tem 12 jogos já. Tinha que ter só um, porra. Ou COD, BF, whatever. Assassin's Creed. Assassin's Creed é bom. Um bom que te viu acabar essa porra. Já chega de voltar no tempo, né, cara? Deixa o tempo pra trás, vai. Deixa já passou, velho. Uma porra de uma franquia que volta 3 vezes todo ano. Com jogos mais quebrados toda vez. Falando em jogo quebrado, você falou em COD? Aham. pode quebrar. Cara. De novo você vai chorar? Não vou nem tocar na questão do episódio passado. Mas o COD, ele é muito bugado, cara. Ele é muito bugado. E, vai ter a galera que vai chorar aqui, mas, cara... Não, BF, mas é bom pra caralho, vai. BF é legal, superior. É legalzinho. É um jogo de merda. É um jogo de merda, em comparação com Battlefield. Mas é legalzinho até. Se você estiver jogando sem pretensão de morrer 15 vezes pra granada, C4, explosivo, shotgun... No, God, please, no! E RPG, e nego camperando de sniper, nego camperando com LMG, e nego com shotgun na esquina... MP7 hit kill... MP7 hit kill, mas MP7 até lembrado pra aquele jogo. É, e com um nego tryhardando pra caralho mocado dentro de uma moita, e com um nego com claymore dentro das casas, e com... Depois eu que tô chorando, né? Mas aquele jogo é isso, porra. Se você não se importar com isso, você joga bem. Agora, BF é um equilíbrio, mas também... É um também... jogo redondinho, né? Que jogo? Ele tem seus problemas. Não. Que jogo? Ah, o BF3, cara. Que jogo? Não, eu quero saber. Que jogo que você tá falando? Porque BF não, tem, não é jogo. BF é uma DLC que você compra DLC maior. Ah! BF não é jogo. BF é uma DLC que é obrigatório você comprar uma DLC maior. Pra você ter o jogo entre full. Milhões de aspas, completo. Porque aquilo não é jogo, é só uma DLC pequena. Nossa, eu vi a lista de armas que tem, que, tipo, que você compra o jogo e não vem com o jogo. Não. Tipo, aquele exemplo, aquele arco lá, aquele bow, tá ligado? Tô ligado. BF4, né? Como que é o nome disso? Como que é o nome disso em português? Balestra. Tipo, não, é um arco mesmo, porra. Não, aquela balestra. Ah, balestra do COD. Não, do... Bussal... Ah, você tá falando BF3. É, do BF3. Ah, que tem BF3. Que é num... Ah, se foda, tipo... Crossbow, tá ligado? É, Crossbow. Isso, Crossbow. Cara. É um mapa no ferro velho. Cara, eu fiquei no veneno pra pegar aqui na arma quando eu comprei. Aí depois eu descobri que era de DLC. Cara, todo mundo deu um desânimo. Não, é triste é que saber que, porra, todos o jogo, o BF3, tudo bem, o BF3 você pode jogar com qualquer arma, você vai conseguir matar ele, isso é bom pra caralho, eu adoro fazer isso. Pegar uma arma aleatória, com um ataque aleatório, então, e sair matando pra porra. Mas o que me deixa puto no BF3 é a maioria das armas boas, vai, interessantes, serem colocadas em DLC, que é muito mais caro que o jogo. Bem mais. Muito mais. E... Mesmo em promoção. Outra coisa que me deixou puto pra caralho é ter uma shotgun overpower da porra. Liberada com nível 20. Sabe? Aí a galerinha só usa shotgun. Eu só uso aquela merda. Dá o 12 é um inferno, cara. 870 é uma vingança? É. Com certeza eu usei aquela porra. Eu tenho pelo menos 1000 kills com ela. Que não é muito, no fim das contas. Mas é só pra se vingar. Mas aqueles filha da puta de dar o 12, velho, é um nojo do inferno. O nego não sabe jogar com outra porra. Outra parada também que me irrita pra porra, no BF4 dessa vez, é as armas de DLC em si. Todas as armas boas estão em DLC. Esse 23 e outras se, porra. É como se, tipo, você vai comprar um carro, aí você vai sair com o carro e o cara fala, não, peraí, as rodas são... A roda é um item adicional. Você tem que pagar a parte. Na verdade, eu acho que no e caso ser mais de caro BF, que o carro. Acho que no caso de BF, você compraria as rodas e depois o carro, entendeu? Porque você gasta mais dinheiro na porra da DLC do que do próprio jogo, cara. Não faz sentido nenhum isso. Não era pra ser um adicional, então por que ser adicional é mais caro que o jogo? Agora, no caso de COD, isso você tem que até bater palma, vamos dizer assim, entre aspas de diamante. Porque os filhos da puta não fazem 1 milhão de DLC e sendo mais cara que o jogo. Porém, a porra do Season Pass, cara. Puta que Season pariu, enfia no cu essa merda de Season Pass, velho. Esses filha da puta te dão um cartão. Um cartão não, um código, um texto, uma mensagem dizendo, olha, o que eu lançar, você vai receber. Mas você não sabe o que você vai receber, entendeu? Essa é a parada. E possivelmente isso vai ser mais barato do que a própria DLC que eu vou fazer. Com certeza eu vou fazer. Mas você não sabe o que é. E você não sabe se você quer. Entendeu? Você não sabe o que é, você não sabe se você quer, mas você tá comprando. E essa porra vai ser mais cara que o jogo. Aí você fica, é uma roleta russa, né, cara? Você bota uma bala dentro do tambor e gira, assim, ó, pra ver. Será que isso vai ser bom? Na verdade, eu acho que é uma roleta russa invertida. Você coloca 5 balas no tambor e gira. O que... Vamos ver se não vai cair na minha cabeça. Porque aquela porra... Mano, a chance de você tomar no cu é muito grande. Vim arma merda. Ou o próprio jogo ser merda, porque a porra do Season Pass é vendido antes do jogo. Você recebe a porra do Season Pass antes do jogo, velho. Por que que eu quero uma mensagem dizendo que conteúdo adicional vai ser entregue a mim num jogo que nem foi lançado ainda? Que eu nem posso jogar essa porra. Vai tomar no cu, velho. Os caras não pensam nessa merda. As primeiras DLCs nasceram em 1997. Por um filho da puta você de uma empresa... Você tinha um ano em 1997. Eu tinha um ano. É, por uma empresa filha da puta que fez uma merda de um jogo bunda que eu não vou lembrar o nome agora. Mas era de estratégia, alguma merda assim. E fez aquela porra. E quem aproveitou a ideia falou... olha aquele jogo bunda com ideia boa. Foi o filho da puta do Bill Gates, entre aspas, né? Microsoft, que pôs isso no Xbox. Mas, primeiro no console foi no Dreamcast. Esse jogo bunda é no PC. Entendeu? E aí ficou marromeno, era meio de graça aquela porra. Tinha uma outra coisinha que você gastava um realzinho. Era bem tranquilo, vai. Na época dava pra aceitar. Aí veio a porra do da Xbox 360. E aí que foi a farra do boi. Nego começou a pôr essa merda em tudo, velho. Tudo que você ia comprar tinha alguma coisa adicional. Nem que fosse um wallpaper, vai. Qualquer merdinha. Uma música tema, mas você tinha que comprar. Você ia gastar um real naquela... Porém, essas DLCs não trouxeram tudo de ruim, né, cara? Teve boas DLCs. Tem DLC que é melhor que o jogo. Tem, com certeza. Tipo, ou é um bom exemplo, é o Far Cry 3 Blood Dragon. Que é um jogo muito melhor do que o Far Cry 3. Vai tomar no cu quem não acha. É um jogo bom sim, pra porra. Que merecia um jogo solo. Merecia. É standalone. Merecia. Se tivesse outro jogo, lançamento da Ubisoft, óbvio, né? 2013, se não me engano. E foi um bom jogo, ganhou DLC do ano, cara. Que porra ridícula, né? Dá prêmio de DLC do ano, incentivo, filha da puta, a fazer mais mesmo, vai. É como pedir pro negão botar no teu rabo. Mereceu uma continuação, pena que a Ubisoft falou nem fudendo e virou a bunda pra nós, falou foda-se. Cara, por que, velho? Eu queria tanto aquele jogo, teve... cara. Foi tanto sucesso aquilo. Na verdade, cara, qualquer um que fizer um FPS, um estilo retrofuturista, anos 80, neon e metal, cara... 70, né? Não, é 80. É 80? É 80. Cara, neon e metal, King Fury, mano... É uma coisa que falta. Qualquer um que fizer isso... Tora de ganhar dinheiro nessa porra, porque... O que seria uma boa pra salvar a franquia do Call of Duty. Seria muito foda, porque... É o que falta, né? É aquela zoeira, eles transformaram um jogo muito noob-friendly. E a galera tá muito naquela... vou usar arma overpowered, vou usar isso aqui. E tá muito parecido com Quake. Tá bastante. Tá até aquela parada. Qualquer um consegue matar. Você virou as costas e tomou no cu. Esse tipo de coisa não combina. Jogo de FPS, ele tem que ter skill. Você tem que ter habilidade pra jogar aquela merda. Porque senão fica chato. Pra quem que joga, sei lá, 300 horas, morrer pra um cara que tem 20 minutos de jogo não é legal, sabe? Não é divertido. Olha a patente lá. Você... tá tentando fazer um kill streak de 12 e aí vem um filho da puta e te mata e aquele cara tem 5 vezes menos patente que você. É broxante, cara. É uma coisa que você jogar um controle na parede. Tem que ter hierarquia, né, cara? Tem. Não, a última vez que eu joguei o Black Ops 3, eu me senti jogando Open Arena, cara. É muito sério, ridículo, muito ridículo. Você nem pode correndo ser um na merda. Parede, nem correndo... Nossa, cara, não. Porque você pode ser um merda em tudo. Você pode mal saber andar. Mas apareceu aquela porra daquele especialista com fogo, porque, convenhamos, você pode ser horrível, mas toda partida te dá XP. Então não interessa se você é bom ou se você é ruim. Você só vai diminuir o tempo que vai te levar até o Prestige Master, entendeu? Até o último level daquela porra. Porque aí você pega o último especialista e foda-se, você é um deus. Você puxa aquele flamethrower do satanás e sai lambendo fogo em geral. Ninguém te para. Que mata a distância. Que mata 28 quilômetros. Que porra é essa? Flamethrower napalm que taca tão longe assim. E mata todo mundo que cruza a sua frente, cara. Você só morre quando aquela porra acaba ou quando, sei lá, alguém te pega de costa enquanto você mata 6 de uma vez só. É uma das coisas mais ridículas que eu já bati de frente na minha vida. Não adianta você fazer uma boa franquia e botar uma merda de um Uber Soldat lá pra fazer... O Wolfenstein matar, from Hell, né, cara? Pra matar todo mundo. Tá aí, o Wolfenstein, cara. Return to Castle of Wolfenstein. Um é um jogaço, né, cara? Um FPS multiplayer seria foda. Seria muito cabuloso. Uma versão, sei lá, um Return to Castle 2, não sei, sim, tipo, com o gráfico de hoje. Ia ser genial. Não sei. Eu tenho porque uma... eles não fizeram um trabalho muito bom com o último. Não, não. Né? Foi horrível aquele jogo, tudo bugado pra caralho, uma story whatever, um jogo bem... Uma jogabilidade é até normal, e tem uma proposta mas é bem tão fraquinha. Boa, né, cara? Não, o jogo é fraco, até em proposta, cara. Eu achei meio louco, merda. A proposta, tipo, sem pensar a vitória do terceiro Reich. Como seria o mundo depois disso? Achei meio... Interessante. Achei fraco. Eu queria mais. Eu peço mais por uma continuação de Serial Sam, no fim das contas, do que do próprio Wolfenstein. Que também fizeram um trabalho bem bunda. Fizeram um trabalho muito merda com aquele 3 lá. Ficou muito ruim, ficou bem parecido com os primeiros, que não era o que a gente queria. A gente queria uma continuação e não um remake. E saiu um jogo muito igual, com um gráfico bem merda, no fim das contas. Atual, de cuerrola, né, com milhões de aspas e voltas. Não tinha nem ADS, né, Otinho? Não, eu acho que não tinha ADS, não. Eu não cheguei a jogar, na verdade, só vi vídeo, mas faz muito tempo que eu vi, então não lembro direito. Era só um jogo boom do whatever de spam de mob, sabe? Ele não chegava aos pés do primeiro, do First Encounter que teve. Foi um jogo muito melhor, inclusive. Falando em remake, esse é o ano do remake. Todo mundo quer lançar remake. 2015 e 2016 foi uma merda. Foi o pior ano pra indústria do game, né, cara? Foi extremamente ruim em remake. Os remakes saíram basicamente o mesmo jogo com gráfico atual. Atual entre aspas também. Muitos deles saíram com gráfico ultrapassado, um pouquinho já xoxo. Ultrapassado, né? É, saiu um pouquinho xoxo. Até o remake que era pra estourar cus, que era aquele do GTA San Andreas HD. Que fizeram, acho que pro PlayStation 3. Nossa. Ou algum do gênero. Foi bem underground mesmo, a Rockstar fez assim e falou, foda-se. Eu nem tinha ficado sabendo disso. Aconteceu, sabe? Mas todo mundo cagou e andou. O GTA V, que também foi um remake aí pro... Um remake não, né? Foi uma portabilidade pro PC. Foi muito whatever. Foi um hype de uma semana, chegou e morreu. É aquele hype comprado, né? É, hype comprado entre aspas, né? Não tem prova que hype os caras comprou. Tal. Mas é um hype artificial, exatamente. É, que chega a porra do jogo, todo mundo tá falando entre aspas, né? Na internet todo mundo fala, não, você vê em todo mundo lugar. Tá falando que todo mundo tá falando, não isso, é? Isso, isso. Não é exatamente, exato. Não quer dizer que tem alguém comentando. Tem alguém comentando, tem gente falando sobre isso. Mas exato. A gente não escuta, não vê. Ninguém viu sobre esse hype, eu não conheço ninguém que tava no hype pra pegar o jogo. Tem pessoas que compraram, realmente, tem pessoas na minha Steam que compraram o jogo. Mas jogaram, tipo, duas semanas e foda-se esse game. Esse game é uma merda, só fica em loading, crasha, tem hack. Vai tomar no cu, cara. Quem que quer jogar uma merda assim? O jogo em si foi uma merda. Quando todo mundo percebeu que a Rockstar queria um rumo diferente pro game. Pra franquia GTA. Que todo mundo pensava que era uma parada mais galhofa. Quando você entrava no GTA San Andreas, quando você entrava pra tunar um carro, porra, aquele carro não levava um dia pra ficar pronto, sabe? Você não tinha... Você podia trocar de cabelo. Uma hora você tava careca, outra hora você tava com Black Power, etc. Todo mundo achou que ia pra uma parada mais galhofa. Ainda mais por causa da física. Que era um game que você podia subir em cima de um carro e o carro não ia te derrubar quando arrancasse, saca? E no fim das contas era diferente. Eles queriam realismo, só não tinham tecnologia na época. Foi bem broxante quando a gente percebeu que GTA 4 era algo muito diferente de GTA San Andreas. Eu tô na galera que ficou broxada com o jogo. Eu mesmo falei que se for desanima, GTA V, porque essa assim, franquia não tá pra mim, sabe? Eles estão querendo fazer um The Sims. Vão fazer um jogo extremamente chato, no fim das contas. Que cara, vira jogo de menina. Vira, tá vira, vira, vira, fica ridículo. Agora vão acusar a gente de machismo. Não, foda-se, eu não sou mesmo, vai tomar no cu, isso aí. Al Borghetti? É, porra, o Al Borghetti é um deus pra mim, não tem essa não. tomar no cu esse negócio de viadagem. É, o que eu falo é o seguinte, o rumo que o GTA San Andreas trilhou é como se fosse um Y, saca? Pro GTA V. Foi uma, sei lá, cara, foi meio broxante saber que eu tava num hype. Quando eu lembro da época que lançou o GTA 4, tava próximo de lançar o GTA 4, eu fiquei num hype fuderoso, porque eu pensei, porra, se GTA San Andreas foi foda, imagina o GTA 4, né? deve ser ultra overpower, vai ser foda, vou morrer na frente do PC. Você achou que era que ia ser o que é o Just Cause? Isso! Just Cause, pra mim, ele é o a realização, puro, né? É uma realização do que o CJ deveria ser, sabe? É uma parada muito mais Rambo do que, sei lá, é, Duro de Matar, sabe? Que também é galhofa, mas é muito menos do que e o Rambo é. Eu gosto muito, mas infinitamente muito mais de Just Cause do que de GTA. Porque a gente, muito que eu não tenha nascido na década de 90... Mentira, você nasceu em 96. Mas eu fui criado no padrão do Rambo, do Terminator e essas coisas, sabe? E pra mim é muito melhor um jogo que eu possa fazer um inferno no negócio, é muito mais atrativo, inclusive, do que um jogo que, ah, sei lá, se um carro encostar em mim eu vou voar 15 metros, sabe? Igual GTA 4 ou GTA 5. E que se eu subir em cima de um carro e ele mover 20 centímetros, eu vou cair, assim, que nem um boneco de posto. Eu acho muito ridículo. Porque o corpo humano não tem essa articulação, sabe? Se for fazer realismo, que faça direito essa porra. Não, e outra, realismo, cara. Se a gente quisesse realista, a gente não tava jogando, né? Com certeza. É. Eu pego um game pra fugir da realidade, porque eu não gosto da realidade. Eu não quero trabalhar, eu não quero, sei lá, saber que se eu subir em cima de um carro, sei lá, eu vou cair que nem um boneco, sabe? Eu acho muito merda isso. Que é como, sei lá, eu não leio um livro pra saber o que fisicamente é possível no livro. Eu não vejo um filme pra saber o que é fisicamente possível no livro. Eu quero ter uma experiência diferente. É, do filme, perdão. Eu quero ter uma experiência diferente do que eu tenho na vida real, cara. É isso pra que as obras são feitas, sabe? Não, o jogo não tem que acompanhar full realismo. Porque senão eu tô vivendo realidade. Vai ser o quê? Simulador de banco daqui a pouco. Vamos fazer... Tem isso no The Witcher. Tem? Eu ouvi falar a missão que você tem que ir no banco. Porra, foda-se a missão que eu tenho que ir no banco. Eu não quero ir no banco. O banco é chato. Eu quero jogar, eu quero cortar dragões ao meio e tacar fogo nas pessoas e foda-se, etc, saca? É, coisas que você seria condenado a 40 anos de prisão se você fizesse na vida real. Porra, se eu conseguir tacar fogo pelas mãos na vida real, eu aceito os 40 anos de prisão. Não, viu? Aí ninguém vai conseguir te prender, né? Também. A não ser que eu for a prova de bala também. Então, depressão Your é uma turn. Doença psicológica. Vai tomar no cu, pô. A depressão de 29. Não. Bom, era legal comparar, mas assim, a grande depressão de 29 não tem tanta relação com... Porque não foi um caminho natural da economia, entendeu? Não. A depressão de 29, ela tinha muito mais relação com contexto histórico, com ter acabado de sair de uma guerra e estar quase com o pé caindo em outra. Né? Todo esforço de guerra mina a economia dos países, não tem? Uhum. Tanto que hoje, um dos motivos que a gente não tem guerras estourando em tudo quanto é lugar e todo mundo aceita a merda de tudo quanto é país, sim, porque o capitalismo segura. Tipo, os acordos econômicos não permitem. Exemplo. Ah, que tipo, se um país pisar na bola com o outro, vai ter embargo econômico, e aí o país vai ficar fudido. Igual esses tempos aí, descobriram que os Estados Unidos estavam espionando a... O Obama tava olhando a fechadura da Dilma, por exemplo. Puta que pariu, o Brasil, o que tem pra esconder, né, cara? Aí, descobrindo que o Brasil tava sendo espionado pelos Estados Unidos. O que acontece? Se fosse no século passado, cara, isso já daria uma treta maligna. Tá ligado? Nossa, os alemães já iam falar, aí, Brasil, não pode ser assim não, hein? Ó, não deixava se fosse você, ó. E se você quiser, eu te ajudo a pegar as filhas da puta lá fora. O Maduro já ia colar aqui, já ia montar na América Latina todo um esforço de guerra pra atacar os Estados Unidos. O Canadá ia falar, não tenho nem nada a ver com isso, bandeira branca, foda-se, eu não quero saber. Os alemães iam falar, aí, ó, não deixava, hein? Se fosse você, pegava lá fora. Inclusive, tô contigo. O Maduro ia falar, porra, também não deixava não, hein? Você quer? Eu te ajudo a pegar esse filho da puta. Os Estados Unidos ia falar, é isso aí mesmo, eu quero que se foda. Tô olhando e vou olhar mais. Se quiser, eu olho a tua irmã também. E aí, ia falar, peito os três, tá ligado? E aí ia rolar os embargos econômicos, porra, toda a diplomacia, tudo se jogar da janela. Ia ter uma terceira guerra mundial, né? Com certeza. Mas já que é nesse século, o que acontece? Todo mundo tem acordo comercial com todo mundo. Com certeza. Ou seja, todo mundo tem o rabo preso com todo mundo. Então, o que acontece? O Brasil faz parte do BRICS, que é aquele bloco com a Rússia, a Índia, a China e mais o Senegal, sei lá. Acho que é Singapura. Não lembro o que é. Foda-se. África do Sul, porra. Foda-se. E como o Brasil faz parte do mesmo bloco econômico que a Rússia, e a Rússia faz parte do mesmo bloco econômico que os Estados Unidos, tipo, eles têm um outro acordo, um acordo de cooperação militar e um acordo de cooperação tecnológica, né? Então acaba que todo mundo fica preso a todo mundo. Então não tem... Ninguém quer tomar um embargo econômico. No né? máximo vai um diplomata e falou, ô, tia, desculpa. E foi acabou, mal, hein? E acabou, é isso, entendeu? Esse século é uma merda, né, cara? Eu queria ter uma guerra de novo. Era algo divertido, era algo. What era algo que fuck? Mudava, cara. Mudava o rumo das coisas, sabe? Você, tipo assim, caralho, tá tendo uma guerra, vamos. Quem é o inimigo agora, sabe? Você colecionava figurinha dos soldados, tinha a figurinha do Hitler, que valia milhões. Tinha do Zico, inclusive. Do Zico. Porra, tava na mesma seleção ali, tá ligado? Pô, eu sinto falta dessas coisas. Coisa que você sabia que era inimigo. Hoje em dia, cadê o inimigo? O mundo mudava rápido. O mundo mudava rápido. Tem dia que, caralho, bomba atômica. Outro dia, porra, sei lá, Hitler tá matando uma galera aí queimada, sabe? Normal, assim. Mas hoje você tem uma parada muito estagnada. A gente se preocupa mais com a indústria do que com os próprios inimigos. Outros países, sabe? É, justo. O Maduro tá tentando agitar um pouco as coisas ali no... Tá, daqui a pouco a gente vai comer o cu dele. Deixa ele moscar um pouco. Cara, se eu fosse o Temer... Mano, é sobre games o podcast. Sim, sim. Não, mas você vai ter que fazer correlação a isso. Eu não quero que se foda. Mano, se eu fosse o Temer, o próximo COD ia ser o COD Venezuela, tá ligado? COD Venezuela. Porque ia, porque ia amanhecer... Um monte de tanque meu no quintal dele, velho. Vai tomar no cu. Pode parar com essa porra de socialismo. Eu ia pessoalmente lá raspar o bigode dele. Tá bom, mas o negócio é o seguinte. Caralho, isso é foda. Ia, me raspando o bigodão dele. Ia ter no COD. Ia ser a cena de você passando a gileta assim no bigodão dele, assim, ó. E ele ficando quieto, assim, porque ele não pode fazer nada porque tem um maluco com a Desert Eagle, sabe? Porque americano sempre tem que ter a Desert Eagle no game, né? Aí o Desert Eagle assim na cabeça do Maduro, os americanos, porque foda-se. E o Temer raspando o bigodão só dele, pra, assim, ó. Só pra confirmar as suspeitas dele, que pra ele é os Estados Unidos que tá fazendo, que tá acabando com o país dele, né? Passando aquela lâmina, sabe, de barbeiro de Sevilha, assim, gigante, que é tipo um facão, uma foice na cara do maluco, raspando o bigodão dele. É a faca do Rambo. A safada. Agora eu quero ver você fazer correlação. Isso é a indústria dos games, que esse é o pau. Eu já falei que vai ter um COD. Não, eu tenho certeza. Eu vou providenciar isso um COD. É correlação. Eu dou subsídio pra Activision, fazer o COD aqui. Não, eu vou fazer a correlação mesmo sem saber o que eu vou falar agora. Calma. Coisa de segundos eu vou bolar. Ó, do mesmo jeito que quebrou a indústria imobiliária aqui, se não me engano essa é a quebra, se eu não falei merda, se eu não pesquisei merda. Essa é a quebra da indústria imobiliária que houve em 29, né? Era, foi isso? Foi a quebra da bolsa. Foda-se, serve. Do mesmo jeito que... tá vendo que dá pesquisar chapado? Mesmo jeito que quebrou a bolsa em 29... realmente quebrou a bolsa em 29. Mesmo jeito que quebrou a bolsa em 29, vai quebrar os games novamente. Porque os indies atraem muito mais atenção hoje, 2016... do que os AAA, cara. Você sabe que vai sair um novo COD, você sabe que vai sair um novo BF, você sabe que vai sair um novo Assassin's Creed. E nenhum desses mais te atrai. Você isso já jogou sentido. Outros 4 jogos iguais. Isso não te interessa mais. Você sabe como que joga COD. Você sabe que Z deita, sabe que espaço pula e shift corre, entendeu? Você não quer mais isso. Você quer algo novo. Algo que a indústria dos games não pode proporcionar mais. Esse é o problema, porque a indie não sustenta a indústria. Quando o AAA quebrar, a indústria quebra junto. Cara, você não pode viver de remake, saca? Isso é não, verdade. Não tem como a indústria se manter em remake. Não vende. Quem joga... Pode ter uns otários aí, um ou outro, que compra porra de remake. Aqueles Zé Ruela que compra qualquer merda, só pra falar console é superior, sabe? Mas a galera do PC sabe, você não compra um jogo se você não pesquisar antes. Por quê? No Brasil, o Brasil é feito de bando de fudido, no fim das contas. Você não tem dinheiro. Você não tem dinheiro pra ficar gastando pra ficar gastando com tudo, sabe? Então, antes de comprar um game, você vai pesquisar, você vai ver gameplay, opiniões de youtubers que jogaram, que entendem. Você quer saber se o jogo realmente vale a pena, porque você trabalhou o mês inteiro por aquela merda daquele dinheiro. E você não quer que aquela porra seja desperdiçada num jogo horrível, sabe? E o que tá saindo hoje em dia, por causa da porra das atualizações, da internet em si, a merda dos jogos estão vindo quebrado, porque a empresa pensa, bom, vamos vender essa porra desse projetinho beta de merda e depois a gente arruma, que se foda. Depois a gente arruma e lança como DLC. Eles vão reclamar, que se foda. Vai reclamar, vai fazer o quê? Me processa, tá ligado? Não tem o... Do jeito que você não pode recorrer, não tem o que recorrer nesse caso, porque você comprou, você sabia o que estava acontecendo com o game. Cara, o que você vai fazer? Eles lançam o update quando eles quiserem e o conteúdo adicional pra te calar a boca e falar, olha, a gente arrumou, viu? Eles lançam como DLC, cara. E aí os otários que estão gastando dinheiro a rodo com essa porra... Comprando o Season Pass. Comprando o Season Pass. Você, quando você dá o Season Pass, você dá seu atestado de otário pro cara. Ele só carimba lá, ó. Eu sou realmente otário, viu, senhor? Toma aqui, ó, seu cadastro. Muito obrigado, viu? Vote sempre, seu otário do caralho. Compra aí, ó. Você nem sabe o que você tá comprando, mas você tá comprando. Você, quando compra o Season Pass, você tá botando a bunda na janela, né, cara? Tá botando a bunda na janela. Eu vou te dar um exemplo muito claro, porque eu fui um desses otários. Lembra do Far Cry 3 Blue Dragon? Quando eu vi aquele trailer, eu falei, mano, eu quero essa merda. Eu já tinha Far Cry 3, que eu ganhei por sorteio, uma cagada dos infernos, mas já tinha comprado o jogo, então eu tomei no cu do mesmo jeito. E aí eu falei, mano, joguei, hoje em dia eu jogo, a campanha é uma merda, todos os Far Cry são, não é nenhuma novidade, nunca foi. Só tinha o Vaz que era legal. Ah, o Vaz era um personagem legal, mas foi mal aproveitado pra caralho, então no fim das contas a história do jogo é uma merda. Nada muda isso pra mim, e ninguém pode falar nada contra, porque é um fato, cara. Não tem como contestar. E aí veio o Far Cry 3 Blue Dragon, que foi uma revolução, no fim das contas. Ele trazia um tema que ninguém tocava há pelo menos 20 anos, sabe? Foi algo novo mesmo. E aí eu falei, caralho, eu quero esse jogo. Eu comprei antes. Aí é que tá parada. Eu fui meio otário. Não fui com otário completo. Por quê? Porque quando você comprava antes, você ganhava o Season Pass. Você não tinha que pagar mais por isso. Entendeu? E aí o que eles lançassem depois, você receberia. Um fato é que meio otário não recebeu nada. Porque eles não lançaram nada pós lançamento do game, né? E eu não recebi nada, mas eu não esperava isso. Eu queria o jogo em si. Eu recebi o jogo em si, não houve DLC, porque a porra do jogo já é uma DLC, seria ridículo se lançassem mais. E o jogo veio completinho, do jeito que eu queria. Joguei, zerei duas vezes, foi bom pra caralho. Jogo muito bom. Trilha sonora. Eu jogo até hoje. É bom pra caralho. Inclusive, se tiver, você me passa. E vem um jogo completo. Muito melhor do que o próprio game base, né? Que seria o Far Cry 3. Que vem uma história ridícula, armas escrotas, ambientação. Mano, a ambientação é boa até. A ambientação até boa. Mas aquele esquema de botar mira em arma no meio de uma ilha vai tomar no cu. Quem é o mestre armeiro dessa porra? Eu queria saber. Quero que alguém me explique. Essa é a hora que você tem que abstrair licença poética. Licença poética de cu é rola, cara. Sabe o que é o erro? Porque, cara, não. Sabe do mesmo jeito que você tem paraquedas infinito, você tem que botar mira na arma no meio da floresta. Mas o negócio é o seguinte. No Just Cause, você tem paraquedas infinito porque o jogo é galhofa. Cara, entendeu? No Far Cry também. Não, no Far Cry o jogo não é galhofa, não. Mas tem paraquedas infinito. Eu não lembro de paraquedas infinito. Claro que tem. Que paraquedas infinito? Paraquedas é um wing suit infinito? Não, não é infinita. É infinito? Não, não é infinito. É, você usa infinitamente. Cara, não é um paraquedas que você tem que recolher e amassar tudo numa bolsa bonitinho. O wing suit ele fica aberto. Não é infinito. Só. Não tem paraquedas, só é um wing suit, verdade. Não, tem paraquedas. Tem paraquedas? Eu acho que tem paraquedas, tem sim. Mas aquele paraquedas, você tipo, tudo bem, é infinito no fim das contas, porque você abre quando você chega no chão. Porém, não faz muita diferença, entende? Não é algo tão constante quanto no Just Cause, que você abre, numa queda, você abre três paraquedas. Mas anyway, o Just Cause, ele é galhofa nesse ponto. coisa ele já não, né, cara? O Far Cry. O Far Cry, ele não te fala que é galhofa, né? Não, ele sempre tenta ser um jogo sério. Ele tenta ser um jogo sério. E tem vários momentos tensos, né? Tipo, spoiler agora, você transar com a Mini e morrer depois, ela te esfaqueia, cara. Que coisa ridícula. Tipo, ah, você é o maior guerreiro do clã, e aí eu vou te matar pra nascer um filho teu. Mas que porra é essa? Ele te mata no ritual pagão lá do Satanás. É, com a faca velha ainda. Você morre de tétano, você não morre da facada. Mas a questão é que o Far Cry 3 Blood Dragon, ele é um jogo completo, mesmo sendo só uma DLC. É diferente de outros jogos tipo BF, que te mandam um jogo base bunda do caralho, que vai vir metade das coisas, vem tipo, nas DLCs do BF trazem mapa pra porra. Tudo bem, você não é obrigado a ter os mapas. Mas, porra, eu quero ter a experiência total do game. Por isso que eu comprei aquela porra. É, porque senão... Senão eu ia jogar outra coisa, tá ligado? E aí você vai pagar, tipo, o BF mesmo. Custa 36 o game, se não me engano. E 70 e pouco, e 70 e caralho de asa, o premium dele, que traz todas as DLC. R$70 pelo jogo. Pelo jogo não. Pelo um pedaço do jogo. Vai tomar no cu, mano. Sabe o que é o Brasil? O salário mínimo é R$800, R$900, caralho. Você gasta não, 70 conto na porra de uma DLC, você já se fudeu. 70 conto é o combustível do mês todo, você tá louco. Então, velho, não tem essa parada. É escroto. Tudo bem, o jogo é desenvolvido pra se vender em dólar. Talvez em dólar fica barato, sei lá, $20, mano. Season Pass do BF, o Premium do BF, whatever, como quiser chamar. Mas ainda é caro, cara. Se o prêmio do BF for $20, então o jogo é 12, sabe? É 8, 2, 6, sei lá quanto custa essa porra. Mas ainda assim é escroto você ter um jogo muito mais barato do que a própria porra do DLC. Tô reparando que até agora a gente só reclamou, tá ligado? Não, mas isso daqui é um desabafo. Até agora a gente só reclamou. Eu só quero mandar meia dúzia de empresa tomar no cu, é pra isso que eu vim, entendeu? Deixa eu mandar um podcast pra ela. Vou mandar, com certeza. Agora o vaso é marcante, não, cara. Eu quero uma pergunta mais difícil pro filho da puta que queira defender Far Cry 3. Você lembra o nome do boss realmente do Far Cry 3? O que a gente tava falando? Eu não tenho a mínima ideia. Este podcast foi editado por Sadraque Meshack.